Alfa, bom dia, você. Senhor, eu estou no 43, pousando, já se carregando, não estou tendo contato com 219 no solo. Preciso de autorização, por gentileza, para acionamento e deslocamento da aeronave do 43 para o 44. Livre o solo, eu acho que pode para o site, eu acho que ele vai ser no Alfa. Manca Zulu Alfa vai acionar e vai para o site. Contra 520, chame centro Recife, 125, decimal 400, alta 126, decimal 85. É, vai chamar Recife agora, 520, boa noite. Boa noite. abaixo do logo, abaixo do estador. Centro de Autonomia Complexo Sinal Chame Torre, 118 do Sinal 95. 10-95, mas para o outro lado. Boa noite. Salvador Bora está 386, passando o Interferra, realizou a pista. Aterrissamento da frente, estima 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8 graus. Tripulação 0386. Bom dia, Mint, we are ready to copy. Send you one the battery to over Lima Echo Delta Alpha Delta Transition Delta OCQ Lima Uniform. Return after the pass runway 10 45 2 0 3. Taxi

38, bom dia, aguarde um minuto para a cópia. Bom, assim como é autorizado, deixa eu contar. Go 1161. Call it, switch back and start up. 1161.